texto que nós vamos ler hoje, encontra em Juízes, no livro de Juízes, capítulo 16, nós vamos dos 15 a 21. É apenas um pequeno trecho de um capítulo extenso, que é o capítulo 16, que conta uma história ainda mais extensa, que começa no capítulo 13 do livro de Juízes, que é a história de um sujeito chamado Sansão. Todos nós já ouvimos falar sobre essa narrativa bíblica, sobre essa personagem bíblica que é Sansão e sobre a sua força extraordinária. Mas o menos importante nesse texto é a sua força. Mais importante são as lições que a maneira como ele viveu a sua vida nos ensinam. Eu vou ler esse trecho para que nós acompanhemos juntos e depois eu vou fazer algumas menções a respeito da história em geral para que a gente possa tirar algumas lições na noite de hoje. Então diz assim o texto que você tem em mãos. Dalila disse a Sansão: por que você diz que me ama se não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes e até agora não me contou porque é tão forte. E perguntava isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. Acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado. Fui dedicado a Deus como Nazireu quando nasci. Se meu cabelo for cortado, perderei minha força e serei como qualquer um. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Ela fez com que um homem, ou melhor, ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Dalila começou a provocá-lo. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, prenderam-no com correntes e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. A história de Sansão é muito interessante. Sansão, quando nasceu, foi consagrado a Deus. O nazireado, essa expressão que nós temos no nosso texto, era uma espécie de conjunto de votos que os pais faziam em relação ao seu filho. E dentre as obrigações que um menino criado como Nazireu tinha, era não cortar o cabelo, deixar o cabelo crescer, fazer com ele tranças. As pessoas que o olhavam de longe identificavam de imediato que aquele era um menino consagrado a Deus, que aquele era um menino cujos pais o haviam consagrado para Deus. Então, esse é o ambiente do nascimento de Sansão, um ambiente de muita devoção, de muita fé, de muita expectativa. Pais consagram seus filhos a Deus porque têm expectativas em relação aos seus filhos. Querem que seus filhos sejam abençoados, desejam que seus filhos se transformem em pessoas não só de bem, mas que influenciem outras pessoas, que transformem a sociedade em que vivem, que sejam, de certa maneira, reconhecidos por aquelas outras pessoas com quem convivem. Esse é o desejo de todo pai. Não que apenas o seu filho passe por esse mundo, mas deixe uma marca nesse mundo. Os pais ficam orgulhosos quando os seus filhos fazem coisas grandes, ou desempenham atividades importantes, ou são reconhecidos pelos outros. É bom para um pai, para uma mãe, perceber que o seu filho trilha um bom caminho. É uma sensação de dever cumprido. Essa missão eu consegui desempenhar bem. E quando a criança nasce, isso já está presente. Os pais de Sansão já tinham isso. Esse menino vai ser um homem de Deus. Porque eu acho que não há sonho mais delicioso do que um pai e uma mãe desejarem que o seu filho seja um homem de Deus, que a sua filha seja uma mulher de Deus. Às vezes a gente se preocupa muito com quantos nossos filhos vão ganhar, ou que profissão eles vão ter, mas que bom se os nossos filhos se transformam em pessoas de Deus, que servem a Deus, que amam a Deus, e que só fazem o bem para as outras pessoas que estão ao seu redor. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Eu conheço pais cujos filhos são profissionais muito bem-sucedidos, mas pessoas deprimentes, pessoas que trazem tristeza para o coração dos seus pais. Talvez seja o caso de muitos de nós aqui, eu não sei. O que eu sei é que Deus ainda pode fazer um milagre na vida dos nossos filhos, porque a nossa expectativa não precisa mudar. ainda oramos para que os nossos filhos sejam pessoas de Deus. Era a expectativa dos pais de Sansão, e assim eles criaram um menino. Só que o menino não só desenvolveu uma força extraordinária, essa era a maneira de Deus abençoá-lo, a maneira de Deus conduzir as coisas, Sansão virou um poderosíssimo guerreiro, mas também se transformou num sujeito sem o menor juízo. Sansão, até pela força que tinha, que desenvolveu, sua capacidade de impor-se sobre os outros, acabou perdendo um pouco o respeito pela vida, o respeito por Deus. Esse é um perigo que a gente corre quando cresce muito na vida: esquecer de Deus, esquecer das raízes. Há um versículo em Provérbios que diz assim: Senhor, eu te peço que não me dês de menos para que eu não tenha falta e em roubando envergonhe o teu nome. Mas eu também peço que não me dês de mais para que eu não venha me esquecer de ti. Essa vida na dependência de Deus é muito boa. A gente aprende a lidar com os limites e também com as vitórias. Mas quando tudo que a gente tem na biografia são vitórias, às vezes a gente perde essa noção do valor que isso tem. Meninos que recebem tudo dos seus pais tendem a não saber o valor das coisas. A gente sabe disso. Eu não preciso dizer isso para você, porque você sabe disso bem. Crianças que não sofrem privações, que jamais ouvem não dos seus pais, tendem a crescer sem valorizar aquilo que tem à sua disposição. A gente chama isso de criança mimada, né? A criança mimada é essa, que cresce com tudo à sua disposição, não há limites para o seu querer, e por isso não sabe o valor que as coisas têm. Sansão cresceu assim, não tinha muita noção da vida, era um sujeito poderoso, confiava muito em si mesmo, acreditava muito na sua própria força. E um dia ele saiu da casa dos seus pais e foi engraçar-se com mulheres numa cidade vizinha. Seus pais ficaram tristes com ele. Sansão, Deus tem uma pessoa para você, uma mulher para você. Não vá procurar mulher errada em lugar errado. Não vá procurar a sua esposa num povo estranho. Você ainda vai se prejudicar. Deus tem um plano na sua vida. E nessa época, Israel, que era a terra de Sansão, o povo de Sansão, vivia num conflito histórico com os filisteus. Os filisteus, nesse período, eram os principais inimigos de Israel, pois Sansão foi lá na região dos filisteus, não tinha medo, confiava muito na sua força, e acabou se engraçando com uma mulher filha de filisteus. O nome dessa mulher era Dalila. Dalila era uma mulher extremamente conectada com o seu povo. Ela era frágil, mas não esquecia suas raízes. A vantagem de Dalila talvez tivesse sido essa, porque ela, frágilzinha como era diante de Sansão, tinha o seu coração apegado ao seu povo. E quando os filisteus perceberam que o homem mais poderoso de Israel, o inimigo histórico dos filisteus, estava engraçado com uma filistia, eles logo tiveram uma ideia: vamos pagar essa moça para que ela nos desvende o segredo da força desse homem. Não é possível que ele seja um terror para nós, como tem sido. A Bíblia conta, um trechinho antes desse que nós lemos, de uma situação em que Sansão matou mais de 1000 filisteus num combate. Era um homem muito poderoso, a história o mostra como alguém muito poderoso. E os filisteus inculcavam com isso: qual será o segredo da força desse sujeito? Sabe quando você olha alguém e fala assim: qual será o segredo do sucesso dessa pessoa? E você realmente acredita que tem alguma coisa que faz dessa pessoa uma pessoa especial. E Sansão era visto assim pelos filisteus. Os filisteus pagaram Dalila e pediram que ela descobrisse então o segredo da força de Sansão. E Dalila, como mulher meiga, bonita que era, Sansão estava encantado com ela, foi logo usando seus dotes para tentar arrancar de Sansão esse segredo. E ela fez uma pergunta uma vez para ele. Ela disse: Sansão, qual é o segredo da sua força? E ele inventou lá uma história. Ele disse assim: olha, eu não posso ser amarrado com tal tipo de corda, eu não posso ficar assim, assim, assado. E deu uma receita lá, que não era verdadeira. E ela foi lá e fez tudo isso com ele. O amarrou daquele jeito, fez daquela forma. E quando ele estava amarrado, ela gritou: Sansão, os filisteus estão vindo. E aí ele arrebentou com tudo. Os filisteus chegaram, ele matou todo mundo. E ela ficou uma arara com ele. Você mentiu para mim. Você me enganou. Como que você faz isso comigo? Me conta a verdade. Por que que você é tão forte? E aí Sansão disse: olha, eu não posso passar por isso, por aquilo. E contou uma outra história. Inventou uma outra receita lá. E aí ela fez tudo aquilo. Ele estava lá amarrado e ela gritou, os filisteus estão chegando. Ele logo se livrou das amarras todas, matou os filisteus e Dalila começou a chorar. Você não me ama. Você não confia em mim. Você não me conta as suas coisas. Você é tão fechado. Sabe aquele livro, Os Homens São Ostras e as Mulheres Pés de Cabra? É claro que são raras mulheres assim, ok? Não deve ser o seu caso. Mas a mulher vive dessa necessidade de entrar no mundo do homem, conhecer os seus segredos. A esposa quer saber como foi o seu dia. Ela quer que você conte tudo. Como é que foi o seu dia? Sua esposa pergunta. Você diz, bom. Mas e aí, o que aconteceu? Nada. Não, mas você não fez nada hoje? Não, trabalhei. Não, mas trabalhou no quê? No de sempre. Mas, assim, viu alguém? Vi. Quem? Todo mundo. Mas todo mundo quem? De sempre. Você não fala comigo, não conversa, não é assim? Dalila era um pé de cabra lá, tentando abrir aquela ostra. E Sansão mentia para ela. Ela ficava desesperada. Você não me conta a verdade? Me fala a verdade. Qual é o segredo da tua força? E ele contou outra história para ela. Uma terceira história. Você me amarra assim, assim. Inventou um outro truque lá. E ela fez tudo de novo. Amarrou tudo de novo. E quando ela gritou, os filisteus estão vindo. Ele se livrou de novo. Matou todos de novo. E aí entra essa história que nós estamos lendo. Por que você diz que você me ama se isso não é verdade? Ela apela com ele. Você não me ama coisa nenhuma. Você só me faz... Você mente para mim. E aí Sansão começou a ficar irritado com isso. Porque era todo dia. Todo dia ela lhe perguntava, qual é o segredo? Qual é o segredo? No começo estava engraçado para ele enganá-la. Mas isso foi perdendo a graça. Começou a cansar, a desgastar. Sabe aquelas conversas sem fim que vão desgastando? Aquele assunto de sempre, que a gente nem resolve e nem encerra. E a família vai cansando com aquilo, o casamento vai se desgastando com aquilo. Sansão foi se desgastando, foi ficando cada vez mais injuriado, cada vez mais chateado com Dalila. Tem um dia que ela lhe perturba tanto e ele conta. E ele diz, quer saber então, o segredo da minha força é que o meu cabelo nunca foi cortado. Eu sou um nazireu. No meu povo, eu sou alguém que fez voto a Deus de criança. Os meus pais fizeram votos por mim. Nunca passou uma navalha no meu cabelo. Eu nunca cortei esse cabelo aqui. Esse deve ser o segredo da minha força. E quando ele fala assim, tão bravo, Dalila logo percebe que ele está falando a verdade. E ela então, quando ele dorme, chama alguém que lhe corte os cabelos. E esse alguém vai lá, lhe corta os cabelos. E ela o amarra, e quando os filisteus vêm, ela grita como das outras vezes, diz, Sansão, os filisteus estão chegando. E ele levanta, e o texto é muito sutil quando diz, e ele pensava que iria se livrar como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Ele levanta e as cordas são mais fortes do que antes. Ele não tem forças. Os homens chegam, o pegam e ele não consegue se livrar. E lhe furam os olhos. Ele é levado para Gaza, uma cidade da Filisteia, e é preso. E passa a ser escravo, trabalhando, rodando um moinho. Porque é para isso que cego serve nessa hora. Escravo, cego, escravo, vai rodar moinho. Você põe as mãos dele lá na barra, e ele passa o dia andando e empurrando aquele negócio em círculos. Um homem que tinha tudo para ser uma bênção. Um homem que tinha tudo para ser o grande nome da história de um povo. Um homem cujos recursos pessoais pareciam inesgotáveis. Um homem a quem Deus abençoou com um recurso, com um poder, com uma força que ninguém na sua época e nem depois recebeu. E que terminou a sua vida da forma mais deprimente. Cego, preso, empurrando um moinho. O que é que acontece conosco que vivemos essas histórias todos os dias. O que acontece conosco nos nossos dias? Que insistimos em repetir essa mesmíssima tragédia. A gente olha para as pessoas ao nosso lado e diz: meu Deus, tinha tudo para ser feliz. Tudo. Esses dias eu estava aconselhando um casal. E teve uma hora que eu olhei para o sujeito e falei assim: eu não me conformo com você. Você tem tudo para ser feliz. Tem tudo para viver um casamento feliz ao lado dessa moça. Um rapaz bonito, uma moça bonita, uma filha bonita. Uma condição financeira razoável. Projetos pela frente. Tudo pela frente. E insistindo em jogar a vida fora. Jovens, às vezes eu choro conversando com jovens, que eu vou ajudar um pai a buscar numa delegacia, que eu vou ajudar um pai a buscar num hospital, isso quando não vou acompanhar o pai para ir ver no necrotério. Tinham tudo para ser felizes, tudo, tudo, tudo, tudo. A vida estava ali diante dos olhos, tudo à disposição. Gente como nós, eu e você, hoje, nessa noite, nós temos tudo para ser uma bênção. Tudo, todas as condições estão reunidas. Tudo está a nosso favor. Depende da nossa coragem de assumir isso nas mãos. Depende da nossa disposição de fazer a coisa certa. E por que, de repente, alguém tem que olhar para nós e dizer: coitado, tinha tudo para ser uma benção. Olha só o que virou. Sansão me irrita por causa disso. Eu leio esse texto, capítulo 13, 14, 15, 16 do livro de Juízes, e fico indignado por causa disso. Está aí um sujeito que podia ser o que quisesse e terminou da maneira mais ridícula possível. Como nos protegermos disso? É sobre isso que eu queria falar com você hoje. E ao contrário do que parece, eu não estou bravo não, viu? Estou bem tranquilo. Mas é porque isso é muito sério. E eu estou falando com alguma seriedade com você hoje, porque isso é tudo que nós não queremos na nossa vida. Mas nós precisamos dar passos para que isso não se imponha sobre nós. E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso em nome de Jesus. E em nome de Jesus, não será esse o desfecho da nossa vida. Amém? Não será esse. Vamos juntos? Estamos juntos até aqui? Muito bom. Primeiro erro de Sansão que nós não podemos cometer nas nossas vidas. Não flerte com o pecado. Cedo ou tarde ele ganha você. Não flerte com o pecado, cedo ou tarde ele ganha você. Agostinho de Hipona, famoso Agostinho, dizia o seguinte: quem ama o perigo, nele cairá. Quem ama o perigo, nele cairá. O problema começa porque na confiança extrema, nos nossos recursos, habilidades, capacidades, nós andamos no limiar da vida. Eu estava falando sobre isso domingo na igreja onde eu sou pastor. Nós andamos no limiar. Nós não identificamos muito claramente os nossos limites. Nós vivemos ali na beira do abismo. Eu ouvi um pregador há muitos anos e ele dizia assim: se você andar na beirada do abismo, pode até ser que você não caia. Mas se você andar longe dele, aí é que você não cai mesmo. Nós tomamos poucos cuidados, às vezes, com a nossa vida. Nos cercamos pouco. Confiamos muito na nossa capacidade de fazer alguma coisa na hora. Somos pouco disciplinados. Cuidamos pouco, planejamos pouco. Deixamos a vida nos levar, né? Vida leva eu. Deixamos a vida nos levar. E vamos dançando, às vezes, conforme a música. Eu já falei aqui várias vezes, eu sempre relembro isso, porque isso foi muito importante na minha vida. Os quadrantes que Stephen Covey identifica naquele livro Primeiro Mais Importante, onde ele fala sobre os quatro quadrantes em que a vida acontece, não é? Em que as coisas acontecem. O quadrante das coisas urgentes e importantes. Das coisas urgentes e não importantes. Das coisas importantes e não urgentes. E das coisas não urgentes e não importantes. Coisas urgentes e importantes. Por exemplo, receber a notícia de que você tem câncer. Isso é urgente e importantíssimo. Estava essa semana ainda conversando com uma pessoa que recebeu uma notícia de que está com nódulos nessa região atrás do pescoço. A vida muda toda. Nós oramos tanto aqui pelo Santiago, né? Ontem eu estive na casa do Santiago para fazer um culto de ação de graças. O Santiago está bem. Glória a Deus. Santiago quase foi. E Deus teve misericórdia da vida dele. Mas quando foi dito, você tem câncer na cabeça, a vida dele fez isso aqui, ó. Virou de pernas para o ar. Por quê? Porque eu tenho uma coisa urgente e importante para decidir agora. Me toma de assalto, tenho que resolver. Quadrante das coisas urgentes e não importantes. Resolver pequenos problemas que acontecem, não precisavam ter acontecido, nem precisava ser eu a resolver, mas de repente eu me envolvi naquilo, me chamou a atenção e eu fui lá e tinha que resolver. Eu contei a história aqui, né? Acaba sendo uma história emblemática para quem não estava aqui. Eu falei disso já faz alguns meses, acho que foi no ano passado ainda. Eu estava tomando banho esperando alguém passar em casa para me pegar para a gente fazer uma pequena viagem. E a pessoa combinou comigo 6 horas, por exemplo. E era mais ou menos umas 5h30, eu estava tomando um banho e tocou a campainha. E eu moro num pequeno condomínio de Sobradinhos. Estava no meio do banho e falei, meu Deus, o sujeito chegou mais cedo. Então, terminei do jeito que eu estava ali, peguei uma toalha, fui me enxugando no caminho, desci correndo a escada, molhado, molhando tudo, para atender o interfone, dizer, me aguarda, eu já estou saindo, peguei o interfone e falei, quem é? Ele falou, vai gás. Imagine. Ô, pai. Aproveita que tem gás, já queima logo. Urgente, mas não importante. Me tumultuou. Isso acontece todo dia. Eu estou usando um caso emblemático, mas isso acontece todo dia. Coisas que aparecem como urgentes e não importantes. Coisas importantes e não urgentes. Planejamento, férias do final do ano. É muito importante, vou sair com a minha família, mas não é urgente, eu posso pensar nisso com calma, trocar o carro no final do ano, na metade do ano que vem, não é? Ou fazer uma reforma na casa, aumentar um pouquinho, comprar aquela televisão de plasma, 194 polegadas, não é? Porque vai ter uma hora, meu. É importante, mas não é urgente, eu posso... E tem as coisas não importantes e não urgentes. Por exemplo, 99% dos e-mails que você recebe do seu amigo. Achei lindo. Abre o anexo. Aí você abre o anexo, aí vem uma foto, aí vem uma frase. Aí você aperta para ir para frente, vem outra frase. Você aperta para ir para frente, vem mais uma. Você aperta para ir para frente, outra foto. Aí quando você viu 475 frases com 88 fotos. E era sobre coisa nenhuma. Sobre como você pode viver melhor. E aí fala assim, passe isso para mais 30 pessoas, senão vai cair um raio na sua casa. Não, é importante, não é urgente. Está lá, eu posso acessar a hora que eu quiser, e também se não acessar, não vai fazer muita diferença. Não é? E aí Stephen Cunningham diz, nós temos que viver o grosso da nossa vida no quadrante das coisas importantes e não urgentes. E nós vivemos o grosso da nossa vida, eis a nossa tristeza, no quadrante das coisas urgentes e não importantes. Eis a nossa incoerência. No quadrante das coisas urgentes e não importantes é onde nós desperdiçamos grande parte da nossa força. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que o problema de Sansão é que Sansão chegou no momento da sua vida em que ele já não tinha mais critérios, em que os seus valores já não eram tão importantes. Tudo que ele aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que ele amava, estava no seu passado e ele já não ligava mais para essas coisas. Estava flertando com o passado. Seu pai diz, não vá procurar uma moça estranha, não vá procurar uma moça entre os filisteus, eles não são seus amigos, eles não querem o seu bem, se cuida, menino. E chegou uma hora que Sansão disse, eu não tenho medo. Isso não é problema. E Sansão ficava se aproximando. Eu acho que eu posso ir mais um pouquinho. Eu estava dizendo na igreja domingo, nada na nossa vida acontece de uma vez. Tudo é de pouco em pouco. Os vícios na nossa vida começam de pouquinho, irmãos. Ninguém é sóbrio, tranquilo, nunca pôs um gole de álcool na boca e no dia seguinte encheu a cara e virou alcoólatra. É de pouquinho. É uma vez, duas, três. A maioria dos fumantes que eu conheço começou a fumar porque acendia cigarrinho do pai. Ou porque achava o cigarro da mãe escondidinho, pegava e fumava um pouquinho. E aí hoje você pergunta, a pessoa está com o pulmão todo destruído, e ela fala, mas pastor, como é que eu paro? Faz 40 anos que eu fumo. Com quantos anos você começou? Ele falou, com 8. E é verdade. E a pessoa já é escrava disso, não consegue se libertar. Começou de pouquinho. Prostituição, pornografia, começa como na nossa vida? De pouquinho. Os nossos filhos entram lá na internet e eles veem um site assim só para ver como é que é. Aí no outro dia eles querem ver mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho. E hoje a psicologia tem tratado de centenas de milhares de homens que são escravos do computador. Adultério como é que começa? De pouquinho. É um sorriso maroto no trabalho. Uma brincadeira que não devia ter sido feita, mas foi. Uma palavrinha que foi trocada e teve retorno. Ninguém conhece uma moça, muito prazer, qual é o seu nome? Meu nome é fulano. Não, fulano, tudo bem, vamos para um motel? E quando faz isso, você fala, pô, o cara é louco. Né? Sei lá se não faz também, né? Eu tô meio retrógrado ultimamente. Mas as coisas são de pouquinho, é o gracejo, é a amarração, a enrolação, tudo que vai começando. Sansão foi flertando, o pai dizia não vá lá e ele foi. Não se relacione com esse tipo de moça e foi esse tipo de moça que ele pegou. Não brinque com os filisteus e ele brincava, não mexa e ele mexia. E um dia ele está lá cego empurrando o moinho. Porque aí vem a segunda lição, segundo erro que Sansão cometeu e que eu não queria que nós cometêssemos. Não viva da ilusão de que o pior nunca vai acontecer com você. Primeiro, não flerte com o pecado. Cedo ou tarde ele ganha. Segundo, não viva da ilusão de que o pior nunca vai acontecer com você. Há uma lei muito conhecida, chama Lei de Murphy. Quem lembra o que ela diz? Se uma coisa pode dar errado, vai dar errado. Não é? Se uma coisa pode dar errado, vai dar errado. Como é que o pão cai no chão? Com a geleia, a manteiga para baixo. Não é? Aquele dia, você sai 20 minutos mais cedo para chegar no trabalho, demora 5 minutos, chega 15 minutos mais cedo todo dia. O dia que você fala assim, não, eu vou sair um pouquinho mais tarde hoje, eu vou sair com 5 minutos que vai dar. Aí quebra um não sei o quê, fura um pneu, você fala, pô, mas justo hoje. Não é assim? Justo hoje. Não viva da ilusão que o pior nunca acontece com você. Eu conversava com um rapaz um dia, eu fui com o pai dele, nós tiramos o menino da delegacia, se envolveu numa briga de boate. E bateu, apanhou, machucou o outro também, aquela confusão, um jovem de 19 anos, lutador de jiu-jitsu. E nós saímos da delegacia lá, o pai dele falou assim, pastor, eu vou deixar ele com você, porque eu não vou levar esse menino para casa não. Eu falei, eu vou fazer o que com esse menino? É, vou jogar no mato esse menino aí. O que eu estou dizendo aqui não é para te dar ideia não, viu, irmão? É para você ver o que eu já passei nessa vida aí. E eu falei, tá bom, então vai descansar e eu converso com ele. Fomos, era 11 e pouco para minha casa, conversamos até quase 1h da manhã, ele no meu sofá da sala. E nós começamos a conversar sobre as razões pelas quais ele estava vivendo aquela angústia, sempre dando trabalho, sempre, né, pondo a sua própria vida em risco. E uma das coisas que me ficou muito clara na vida daquele jovem é que ele realmente acreditava que tudo não passava de uma brincadeira. Que no final das contas, tudo ia se resolver. Tudo ia se resolver. Não, pastor, eu na verdade, assim, eu estou muito tranquilo, eu me meto nessas coisas. Meu pai que pega muito no meu pé, mas não. E eu falei para ele assim, você está usando droga? Ele falou, pastor, de vez em quando eu fumo alguma coisa, injeto alguma coisa, mas é só de vez em quando, eu não sou viciado não. Eu falei, ah, é? Quantas vezes por semana você... Ele falou assim, ah, um dia sim, outro não, um dia sim, outro também, né? Um dia sim, outro não e tudo mais. Eu falei, no dia sim, enquanto você não injeta, como é que você se sente? Ele falou, não, eu tenho vontade. Você já experimentou alguma vez não injetar no dia que você tem vontade? Ele falou, não, eu sempre injeto. Falei, mas nunca nem tentou, assim, hoje eu tô com vontade, mas não vou fazer. Aí ele falou assim, não, nunca nem tentei, mas eu acho que eu não conseguiria. Eu falei assim, o que é vício na sua opinião, rapaz? Aquele menino arregalou dois olhos e falou assim, eu sou um viciado? Eu falei, o que é que você acha? Ele falou assim, eu vou tentar ficar sem. Pois no dia seguinte, ele tentou ficar sem, não conseguiu. No outro não conseguiu, no outro não conseguiu. Aquilo foi piorando na vida dele. E um dia ele estava internado numa clínica. Porque ele realmente vivia da ilusão de que o pior é com os amigos que acontece. Ah, é com não sei quem. Não, sabe quem? Isso vai acontecer. Hoje eu estava vendo na televisão, irmãos, olha, de doer o coração. Um menino de 11 anos que morreu num estádio de futebol. Vocês viram? Por causa de um rojão? Meu Deus, 11 anos. O pai levou um menino. O pai dizia assim, o sonho dele era ver o time do coração. Foi a primeira vez que eu levei ele num estádio. Aí você conversa com o pai do outro, que está levando toda vez o filho dele no estádio, e você diz assim, não é perigoso? Eu falo, não, isso aí quando acontece é uma vez ou outra. Até o dia que acontece com você. Porque quantas vezes precisa acontecer com você para acabar com tudo? Quantas vezes o seu filho precisa morrer para acabar o gosto da sua vida? Não é uma só? O problema de Sansão é que ele disse, eu vou me livrar como das outras vezes. Eu sempre me dei bem. Eu sempre me virei. Eu sempre resolvi, deixa comigo, eu me viro. Eu sempre me virei. Alguma vez eu precisei de você? Nunca precisei? Então não me enche. Eu vou dar um jeito. Até o dia em que não dá o jeito. Não precisa outro dia para não dar, para acabar com tudo. Uma vez que não deu certo, pronto, já acabou a alegria. Sansão caiu nesse erro. Irmãos, não caiamos nesse erro. Não vivamos da ilusão de que o pior não vai acontecer conosco. Não brinquemos. Vamos viver corretamente. E terceiro, eu vou terminar, que já está no nosso horário. Eu tenho 2 minutos para falar isso para você. Terceiro, não finja que é possível viver sem Deus. Mesmo que você seja forte e capaz. O que é assustador nesse texto? Eu não sei como que é a sua fé. Você tem me acompanhado aqui, muitos estão vindo primeira vez. Eu não sei no que você já acredita ou deixa de acreditar. Mas eu vou falar do meu ponto de vista. Eu sou um crente em Deus. Tenho muitos defeitos, muitos problemas. Mas Deus sabe o quanto eu creio. O quanto eu realmente desejo uma vida em que Deus faça diferença. Eu leio esse texto, primeira vez que eu li esse texto, eu estou sendo muito sincero com você, eu vim às lágrimas. Por causa dessa pequena frase que diz assim, ele pensou que se livraria como das outras vezes, mas ele não sabia que o Senhor o havia abandonado. Chega uma hora em que Deus diz, vá. Se o que você quer é fazer do seu jeito, vá. Eu não vou mais forçar você. Eu não vou mais obrigar você. Eu não vou mais impedir você. Um dia um pai de um filho, no Novo Testamento, Lucas capítulo 15, ouviu seu filho dizer, pai, eu preferia que o senhor já tivesse morrido. Como o senhor não morre nunca, me dá minha parte da herança agora. Porque isso significa, que significa pedir a herança no contexto do Novo Testamento. Você só pede parte sua da herança para o seu pai porque ele não morre. Se ele morresse, não precisava pedir nada. Então, pai, eu preferia que o senhor já tivesse morrido. Mas como o senhor não morre, por favor, me dá a minha parte, que eu quero viver a minha vida. E eu fico tentando, a minha cabeça viaja nessas horas, eu fico tentando ler a circunstância, ler a história, e eu olho para aquele pai e penso, quantas vezes ele já não corrigiu aquele menino? Quantas vezes ele já não pediu, pelo amor de Deus, para aquele menino ter paciência? Quantas vezes ele já não pediu, pelo amor de Deus, para aquele menino ser obediente? Tem uma hora que o pai diz, tá bom filho, eu vou te dar o que é seu, pode ir. Se um dia você quiser voltar, as portas dessa casa estarão abertas. Mas se você não quer mais viver aqui, pode ir. E aquela parábola era uma representação de Deus e de como Deus lida conosco. Quer ir? Vá. Não aguenta mais? Não quer mais viver como eu estou te orientando? Então siga em frente. Um dia Deus olhou para Sansão e disse, Sansão, vá por sua conta. Por sua conta e risco, não estou mais com você. Você daqui para frente segue sozinho e eu vou ficar observando e não vou mais cuidar de você como tenho cuidado até agora. E Sansão nem percebeu. Porque a pior coisa que tem é que você perca alguém muito especial e nem perceba. Sansão não sabia. Isso me dói demais no coração. Que esse homem a quem Deus abençoou tanto, como poucos foram abençoados na história da humanidade, esse homem, um dia Deus o deixa só e ele nem percebe. Você está sentado com uma roda de amigos, estão conversando, você está olhando para um lado, conversando aqui, e aí você fala assim, ué, cadê aquele rapaz que estava aqui agora mesmo? Ele foi embora e você nem percebeu. O que isso significa? Que a presença dele não era importante. Porque ele se levantou, se foi, às vezes até se despediu e você nem prestou atenção. Sabe quando a sua mulher vem para discutir o casamento? Você diz, pode falar, querido, e viaja. E ela fala assim, você está ouvindo? Ela, você, claro. O que eu falei por último? Eu sou muito desligada. A Cristiane às vezes fala para mim assim, vai pegar tal coisa para mim? Eu até saio. E volto com a coisa errada. Aí ela olha para mim e fala assim, quando ela olha para mim e fala assim, o que eu te pedi? E eu olho para o que eu tenho na mão, eu digo, não sei. Eu não sei. Não vou mentir, eu não tenho a menor ideia. Quer me deixar louco é quando ela... Um dia eu entrei em casa, ela estava plantada na sala de estar, olhou para mim e disse assim, notou alguma coisa diferente? Opa, eu falei, está aí uma boa hora para o arrebatamento da igreja acontecer, Senhor. Ou leva. Estou aqui, Pai, pode levar o teu servo. E chutar um negócio desse? Ah, você cortou o cabelo? Não, eu não. Você não lembra que meu cabelo sempre foi assim? E eu fiquei olhando para ela de cima embaixo, eu não sei, não tenho a menor ideia. Ela falou assim, nossa, cortina nova, de parede a parede, assim, ó. Desligado. Mas tento não ser desligado com pessoas que me são caras. Principalmente com Deus. Sansão ficou desligado em relação a Deus. Deus o deixou e ele nem percebeu. Nem notou, irmãos, nem notou. Levantou-se achando que tudo seria como antes e nem percebeu que a sua força não era o seu cabelo, mas Deus na sua vida. Não foram as tranças que lhe tiraram a força, mas o abandono de Deus. Não finja que você pode viver sem Deus, por mais forte que você seja. Porque você não viveria 2 minutos se o Senhor deixasse de cuidar de você. Vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos ficar em pé, feche seus olhos. Calbart diz que não existe homem sem Deus. O ateísmo é uma invenção ridícula. Platão diz que o ateísmo, antes de ser uma questão do intelecto, é uma doença da alma. Platão. E Eugene Peterson, num livrinho muito interessante chamado Corra com os Cavalos, diz que não existe ser humano sem Deus. Feche seus olhos, eu quero orar com você sobre isso. Não finja que é possível viver sem Deus. Por mais forte que você seja, por mais poderoso que você seja, por mais influente que você seja, você não respiraria mais 2 vezes se o Senhor tirasse essa capacidade de você. Pai, nós queremos agradecer-te por esse encontro. Reconhecemos que a tua palavra às vezes é dura conosco, porque nós nos deixamos levar por uma série de coisas e às vezes precisamos ser corrigidos. Como está no papelzinho que nós lemos, o ser humano está sempre pronto para ser enganado, sempre disposto a abandonar o verdadeiro para correr atrás do falso. Reconhecemos que precisamos de ajuda, Senhor, desse puxão de orelha santo, dessa palavra de exortação, para corrigir o nosso rumo, para melhorar o nosso caminho, para nos ajudar a não fecharmos a nossa vida como Sansão fechou a sua. Não queremos parar cegos do Espírito, escravizados num moinho existencial no final da nossa vida, não. Nós queremos terminar a nossa vida na presença do Senhor, fazendo a Tua vontade, glorificando o Teu nome, perto da nossa família, com os nossos filhos ao redor da mesa, a nossa mulher, a nossa companheira, ou as pessoas que nos fizeram bem esse tempo inteiro, que não nos abandonaram nem na hora da dor. Queremos essas pessoas perto. Queremos morrer na sabedoria da vida, com a experiência adquirida, servindo de lição de vida para as pessoas que virão depois de nós. Não queremos morrer assim, ó Deus, como Sansão, mas queremos chegar ao fim da vida, com as pessoas podendo olhar para nós e dizer: está aí um homem abençoado. Pai, toma as nossas vidas todas nas mãos. Livra-nos dos erros que Sansão cometeu. Não queremos ficar flertando com o pecado. Queremos ter limites claros e viver dentro deles com fé e na paz do Senhor. Não queremos achar que o pior nunca vai acontecer conosco. Queremos descansar na certeza de que o Senhor é quem cuida de nós. E não queremos, ó Deus, de maneira nenhuma viver longe de Ti, porque não podemos e não queremos mesmo. Fica com todos nós, abençoa as nossas famílias, os nossos lares. Abençoa, Senhor, o nosso resto de dia, esse resto de semana, que seja uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço em quem veio ouvir a palavra com você hoje. Vá na paz, obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua atenção. Obrigado pelo coração aberto que você traz toda quarta-feira aqui para o nosso encontro. Bom descanso. Bom restinho de noite, até quarta-feira que vem, trago um visitante, todos nós podemos trazer um visitante a mais na quarta que vem, e vai ser muito bom reunir todos aqui. Vá com Deus, até quarta que vem.